Você que está me escutando agora, aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo. Eu vou comentar essa segunda parte do texto agora com vocês. Então, if your employer asks you to do something illegal and you refuse to do it and you're terminated for it. Então, você vai ter seu contrato terminado. You are terminated for it. Por causa disso, for it. Porque você se recusou a fazer alguma coisa que era ilegal. Then you have the right to bring a claim against the company. Então, você tem o direito de bring a claim against. Trazer uma queixa contra. Isso também significa processar, né? Levantar uma queixa contra. Abrir um processo contra the company. Contra a companhia. For a whistleblower protection or for retaliation. Whistleblower protection é a proteção de quem faz uma delação, né? A delação protegida. Whistle é apito e blower é assoprar. Whistleblower é a pessoa que, como um juiz de um esporte de competição, fica usando o apito para sinalizar uma falta, uma coisa errada que foi cometida. Então, é a expressão que eles usam para indicar a pessoa que delata uma atividade ilegal dentro de uma organização. Essa pessoa que lança esse alerta. Whistleblower. Whistleblower protection é a delação protegida. E retaliation é quando você foi sofrer algum tipo de retaliação. Você tentou não fazer uma coisa ilegal e foi despedido por causa disso, então você se sentiu retaliado. Então você processa sua antiga empresa por retaliação. E aí tem mais à frente. A employer cannot require you to do something illegal. O empregador não pode querer que você faça alguma coisa ilegal or fire you if you refuse to do it. Ou despedir você, né, se você se recusa a fazê-lo. Então, fire and you're fired, you're terminated. You're terminated significa que seu contrato de trabalho foi terminado. You're fired significa que você foi despedido. Bem, é isso aí. Espero ter ajudado.